Hebreus capítulo 11, no versículo 1. Se tiver baixo lá atrás, pode me chamar a atenção, tá? Nós estamos fazendo alguns testes aqui. Então, Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que a gente não vê. Amém. Feche os olhos na presença de Deus. Senhor Jesus, nós aprendemos, Senhor, com a Tua palavra, que nada acontece desde que o Teu Filho ressuscitou dos mortos, Senhor, e nos deu essa condição de podermos entrar na Tua presença. Nada, Senhor, pode ser feito se não for através da fé. Hoje nós vamos falar sobre a fé. E a Tua palavra nos ensina, Senhor, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Senhor, enquanto nós falamos que a fé seja gerada e plantada no coração de cada um que está aqui, o Senhor já repartiu um pouco de fé, Senhor, em nossos corações, desde o dia que nós recebemos a Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. Mas nós sabemos, Senhor, que essa fé precisa crescer como uma árvore, Senhor, plantada junto ao ribeiro. Senhor, a nossa fé precisa crescer. Nos ensina a respeito da fé nesta noite. Que nós possamos, Senhor, receber as promessas da Tua Palavra e agradar o Teu coração, Senhor, através da fé. Porque sem fé não há como agradar a Ti. Nós queremos aprender nesta noite, Senhor. E ir mais além, Senhor. Ter também o dom espiritual da fé sobre as nossas vidas. Nos ensina, Senhor, a discernir essas coisas. Abre a nossa mente para essas verdades. Começa a falar no coração dos Teus filhos. E a fé, Senhor, que traz o Teu poder nas nossas vidas. Comece desde já, enquanto pregamos essa mensagem, enquanto nós cantamos, Senhor, a Tua palavra, a fazer um milagre, a dar as respostas, a abençoar os Teus filhos, porque a Tua presença é neste lugar. Nós Te agradecemos por este momento e Te louvamos por todas as coisas, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode se sentar na presença de Deus? Quero dividir com os irmãos mais uma palavra neste ciclo de estudos que temos tido aqui nesses encontros de quarta-feira a respeito dos dons espirituais. Nós estamos no final dessa caminhada de fé. E nós aprendemos que são 9 os dons espirituais que Deus dá à igreja. E nós aprendemos também, e esse é o grande motivo de nós insistirmos nesta linha de estudos, é que um dos grandes sinais da volta de Cristo é justamente o renascer dos sinais, das maravilhas, dos dons espirituais na igreja. Nós aprendemos que no passado, esses dons eles foram multiplicados, eles foram abundantes na época dos apóstolos. E que no decorrer do tempo, esses dons foram sendo apagados. Primeiro foi tirado o poder do Espírito Santo, depois os sinais foram sumindo. E vagarosamente nós fomos abandonando o batismo com o Espírito Santo, e depois nós abandonamos a salvação pela graça, e criamos uma grande religião que por muito tempo separou a humanidade da palavra de Deus. Mas agora nós cremos que tudo isso está sendo restaurado nas nossas vidas. E é por isso que nós estamos insistindo nisso. E tudo isso que está sendo dito, tudo isso que está sendo pregado nessa noite e nos últimos encontros de quarta-feira, é pela fé. É pela fé que Deus vai te usar, que Deus vai batizar você com o Espírito Santo e que vai distribuir os dons espirituais na sua vida. Para quê? Para edificação do corpo de Cristo, para adornar a noiva, que é o corpo de Cristo, que é a igreja e que são as pessoas. Jesus Cristo vem buscar uma noiva adornada. Jesus Cristo vem buscar uma noiva adornada. E hoje nós vamos falar, então, um pouco mais sobre esses dons, especificamente sobre o dom da fé. O que é o dom da fé? O que é o dom da fé? Mas, Marcelo, eu tenho muita fé. Vamos falar um pouquinho da fé, não do dom da fé. É diferente? É. Existe a fé. Existe o dom da fé. O dom espiritual da fé. São coisas separadas. Hoje nós vamos aprender a discernir isso. O que é a fé? E o que é o dom da fé? O dom espiritual da fé. Não é tudo a mesma coisa, Marcelo? Não é. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre isso. Então, nós lemos agora em Hebreus, no capítulo 11, o versículo 1, a maior definição, a definição mais linda sobre fé. Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que a gente não vê. O que esse versículo quer dizer a respeito da fé? Quer dizer o seguinte, que a fé, essa que você já tem no seu coração, e logo eu vou provar para você que você tem fé. Porque a palavra de Deus nos ensina que Deus plantou a fé no coração do homem. Não existe uma pessoa incrédula, mesmo aquele que se diz ateu. Todos nasceram com um pouco de fé no coração. E essa fé pode crescer. O capítulo 11 de Hebreus nos ensina duas coisas muito importantes a respeito de fé. Primeiro, que a fé lida com muita facilidade com o futuro. Falar de fé é falar de futuro. É o firme fundamento de coisas que a gente sabe que vai acontecer. É a fé. Ela lida facilmente com o futuro, porque ele é o firme fundamento das coisas que a gente espera. A gente espera o quê? A volta de Cristo. A gente espera o quê? Uma bênção. O que você espera no futuro? Conseguir alguma coisa na área do trabalho? Algum sucesso no trabalho? Isso já é fé. Cada vez que você projeta a tua vida para o futuro, você está exercitando a sua fé. Você vai um ano para a escola para no final você passar de ano. É fé. É o firme fundamento das coisas que se esperam. E a certeza das coisas que a gente não vê. Eis o segundo segredo com que a fé lida com facilidade. Ela vê o invisível. A certeza das coisas que a gente não vê. Ela lida com o mundo espiritual. Nós passamos a entender as coisas espirituais, mesmo que a gente não vê. A eletricidade que está acendendo essa luz. A gente não vê a eletricidade, mas a gente percebe os seus efeitos. Você não vê. Mas está lá. Você não viu Jesus, mas você sabe que ele entrou no teu coração. Nós não sabemos de onde o vento vem, nem para onde vai. Mas a gente sabe que o vento existe. A gente vê os efeitos do vento. Isso é a fé. Então, essa fé que eu estou falando com vocês é uma fé geral. Para mim, um grande homem de fé foi o Kenneth Hagin. Ele chama de uma fé subjetiva. Eu tenho medo desses nomes para fé. Para mim, fé é fé. Fé é fé. Então ele fala, é uma fé geral, é a fé que você tem para a salvação, é uma fé com que eu me admiro muito com a fé da pessoa que trabalha no meio rural. É uma coisa linda. Ele chega com uma semente, abre a terra e coloca a semente de milho. E rega aquela semente. E ele vai para casa dormir. E ele sabe que dali vai nascer uma plantinha. Isso é fé. Cada vez que eu erro lá no computador, ele faz um programa, ele dá um enter, vai funcionar. Pode não funcionar na primeira ou na segunda, porque é informática, não é uma ciência exata. Mas ele sabe que aquilo uma hora vai funcionar. O que motiva ele a se levantar de manhã e ir até lá? Isso é uma fé que Deus plantou no teu coração. É a fé que a gente precisa para ser salvo, para ser curado. É a fé que a gente precisa para ser liberto. É a fé que a gente usa para tudo. E a gente consegue aumentar essa fé. Jesus usou o exemplo da semente de mostarda. Que você planta. E a fé daquele tamanhinho daquela semente pode fazer mover uma montanha. significa, irmão, que a tua fé pode crescer a proporções que você nunca imaginou. E o grande segredo da palavra de Deus a respeito da fé é ouvir da palavra de Deus. Não uma religião, não um conceito, não uma letra, não um raciocínio, mas é uma fé que está no teu coração. Tudo que a gente faz na vida, irmãos, desde o dia que a gente aceitou Jesus, como diz o corinho, né? Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia que você aceitou Jesus, nada pode ser que não seja pela fé. A nossa fé, ela pode também crescer através das nossas experiências com Deus. Eu queria que alguém abrisse em Romanos capítulo 1, versículo 17. Então, quando você anda com uma pessoa mais experiente do que você, que viveu mais do que você, essa pessoa parece que ela tem mais serenidade. Porque na caminhada dessa pessoa com Deus, ela provou tanto da fé. Ela viu tanto Deus fazer coisas na vida dessa pessoa que não dá mais para descrer. Não dá mais para duvidar. Não dá mais para voltar atrás. O que diz lá em Romanos capítulo 1? Alguém poderia ler? Pois nele se descobre a justiça de Deus. De fé em fé. Refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. De fé em fé, de glória em glória. A palavra de Deus, o reino de Deus constrói no teu coração aquilo que se chama fé. Essa fé ela tem que ser cultivada na vida do crente. Sem fé, a palavra de Deus nos ensina, é impossível agradar a Deus. Deus, ele não aceita nada que não seja por fé. Então, quando nós entramos por aquela porta, quando eu venho nesse púlpito, ou eu pego esse contrabaixo aqui, ou você vem aqui, qualquer coisa que você faz no reino de Deus, se não é pela fé, é pecado, é uma ofensa. Deus não aceita nada que não seja por fé na nossa vida, irmãos. Desde o dia que a gente recebe a Jesus. Ah, eu vou para a igreja, vamos ver o que dá. Perdeu. Perdeu a Deus. Deus não aceita a tua oração se não for por fé. A Bíblia diz que você não pode chegar diante de Deus achando que Ele não existe. E como é que a gente concebe essas coisas? Pela fé. Não há como a gente caminhar. Não há como a gente agradar a Deus. Aliás, a incredulidade, a Bíblia diz assim, quem crer será salvo. Jeremias sempre diz esse versículo, quem crer será salvo. Quem não crer, já está condenado. Uma questão de vida ou morte. Isso tem que mudar a nossa atitude quando a gente vem para a igreja. Ter fé, cultivar fé, é um estilo de vida. Onde você não se contenta mais a andar naquele jeito antigo que a gente andava de qualquer jeito quando não tinha Jesus. Toda a perspectiva de vida começa a mudar quando nós aprendemos a andar por fé. Não há como você fazer nada na tua vida. E não pense, não, Marcelo, eu tenho a minha vida aqui na igreja, então eu coloco no corinho, quando eu venho aqui trabalhar aqui na minha empresa, muda tudo. Não. Jesus comprou você inteiro. Comprou a tua empresa, comprou a tua família, comprou os teus filhos, comprou a tua igreja, comprou os teus bens. Ele comprou tudo. Tudo passa a ser de Jesus. Então, todas as instâncias da tua vida você deve caminhar por fé. Aleluia. Me recordo em fases difíceis da vida profissional que eu passei. Às vezes eu tinha que ligar para clientes. Eu estava temeroso. Eu precisava vender aquele produto. Ligava orando em línguas. Senhor, pela fé, eu preciso resolver essa situação. Quantas coisas que a gente tem que fazer, tem que dar um passo de fé em direção a aquilo. Todos nós temos um pouquinho de fé. Deus deixou uma amostra grátis em cada coração de fé. Ele depositou no teu coração. Não diga que você não tem fé. Você tem fé. Você tem fé, só que você precisa cultivar essa fé. Essa. Tudo isso que eu disse para você a respeito de fé, é uma fé geral, é uma fé do crente, onde você pode todas as coisas. Você pode expulsar um demônio, você pode reivindicar coisas, você pode chegar na presença de Deus, você pode alcançar cura. Todas as coisas acontecem no campo da fé, e a palavra de Deus fala de fé desde o primeiro versículo até o Apocalipse. É a fé. Mas eu quero falar de um outro tipo de fé. E realmente é o nosso assunto dessa noite. Nós vamos falar agora sobre o dom da fé. Mas Marcelo, você já não falou que eu tenho fé? Você tem fé, mas eu quero falar sobre o dom espiritual da fé. Olha só que coisa linda. Eu quero que vocês abram então, irmãos, nosso velho conhecido 1 Coríntios. Capítulo 12, nós temos insistido nesse texto. Tem uma coisa linda para você aqui, meu irmão. Olha só. Esse dom aqui Deus vai te dar, se você pedir, com fé. Olha só que coisa linda. Diz assim, no capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 9. E a outro pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Então diz assim, e a outro pelo mesmo Espírito, a fé. O que que esse capítulo está falando sobre o quê? Sobre os dons espirituais. Lembra da listinha dos 9 dons? Está falando que então existe um dom espiritual chamado o dom da fé. Como é que é isso, Marcel? É agora que nós vamos começar uma conversa num nível diferente. Deus está derramando os dons espirituais sobre a igreja dele. Esse dom é para você, se você crê. Diz assim, o dom espiritual da fé é uma habilidade sobrenatural dada por Deus ao crente para ter uma maneira extraordinária de crer. É uma fé que vem de repente pelo Espírito Santo sobre a vida do crente. É uma fé que vai muito além do que tudo isso que nós falamos agora. É uma fé, irmãos, em que a pessoa ela é esvaziada de qualquer dúvida a respeito de um fato, sendo que aquele fato vai glorificar a Deus, ou edificar a igreja, ou renovar a vida de um irmão. Simplesmente acontece uma certeza. Uma coisa. Vamos ter um exemplo aqui. O meu irmão mais velho, Lincoln, ele estava numa reunião de oração. Como essa. No final, alguém pergunta, alguém quer receber oração? Ele levanta a mão. Eu gostaria. O que que você quer? Preciso vender minha casa. Deus usa uma pessoa no meio da congregação e diz assim, você vai vender essa casa? Você vai vender essa casa? Você vai vender essa casa? O Espírito Santo está falando comigo? Isso foi numa segunda-feira. Meu irmão, o Lincoln, disse, amém, eu recebo, amém. Quando foi na quarta-feira, alguém chega naquele portão e... 7 horas da noite, tem alguém em casa? O senhor deseja? Eu vim contar a sua casa. Aleluia. Alguém foi acometido de um dom espiritual chamado o dom da fé. Quando Elias orou para não chover, não vai mais chover, e só vai chover de volta quando eu orar. Quem é que deu esse dom? Quem é que fez isso na vida do Elias? Foi o dom da fé. É uma coisa extraordinária, irmãos. E falar de dom da fé, o dom espiritual, o dom da fé é uma coisa muito complicada. Porque ele começa então a se misturar com o dom de curas e começa a se misturar também com os dons de operação de maravilha. Daqui para frente você não sabe mais quem é quem. Porque aquilo acontece de maneira sobrenatural. É como se sobre a vida do crente, que já tem aquela fé que ele cultiva na vida de oração, Deus colocasse uma pilha Duracell nele. Desse um 220 volts. E Deus opera naquele momento. Isso é dom de fé. Nós temos um amigo chamado Ronaldo, né? Nosso amigo comum, né? Deus deu o dom da fé para ele. Cada vez que a gente pede uma oração para ele, se o Espírito Santo falar no coração, ele diz, isso vai acontecer, isso vai vir a galope, isso vai acontecer amanhã cedo, ele diz. Fé. Uma certeza. Ela não tem dúvida. Ela não tem dúvida a respeito de um fato. A palavra pregada também pode estimular a fé sobrenatural. No momento que você recebe uma palavra, você está ouvindo uma palavra, uma pregação, e de repente aquele texto, no momento que o pastor Unir disse aquela palavra, você sentiu, isso é para mim. Isso é para mim. Eu recebo em nome de Jesus, eu recebo, isso é para mim. Esse é o dom da fé que está sendo colocado na tua vida. É um dom espiritual. Nem sempre os resultados do dom da fé é no exato momento. Existem pessoas que são curadas, mas a cura não se revela naquele exato momento. Mas quando você recebe uma palavra de fé, um dom da fé, mais cedo, mais tarde, aquilo se realiza. Josué, capítulo 10, nós temos um exemplo que ele ordenou que o sol parasse. Josué, capítulo 10, versículo 12 a 14. Josué disse, agora o tempo vai parar. Alguns dizem, não, aquilo foi um eclipse, aquilo foi um fenômeno astronômico, qualquer coisa. Mas ele disse, vai parar o tempo, nós precisamos vencer essa guerra. E parou. É o dom da fé. É engraçado, irmãos, você pode ter um dom espiritual na tua vida, vários dons espirituais. Mas a impressão que dá é que esse dom, ele está presente em tudo aquilo que acontece na tua vida espiritual. Se Deus te dá uma palavra de conhecimento, foi o dom da fé que operou isso também. Se Deus te dá uma palavra de sabedoria, foi o dom da fé que operou aquilo. Não há limite para as manifestações dos dons da fé dentro de uma igreja. Não há limite para a sua vida. E geralmente isso acontece, irmão, se revela em algo que vai contra a natureza. Qualquer coisa que acontece dentro da igreja que vai contra, que a física não explica, isso é dom da fé. Pois não, irmão? Uma pergunta. A Bíblia diz que o sol parou, né? Uhum. Exatamente. Exatamente. Depende da referência, né? Em relação a quem ele parou. Se nós tivermos com referência a Josué, que naquele momento representava a Deus, o sol parou para ele. Depende da referência, né? Mas o fato é que aquilo aconteceu quando ele disse. Né? Pois não? Teria que parar um sistema inteiro. Vocês estão vendo o que é a fé? A fé que opera o futuro e que vê o invisível. Marcelo, isso parece então um dom de discernimento. Os dons espirituais na sua vida começam a se confundir. Mas a verdade é que tudo aquilo que acontece na tua vida para glorificar a Deus e edificar a igreja é dom espiritual na tua vida. Coloque de pé na presença de Deus. Você quer o dom da fé? Você tem certeza que você está pedindo? Se você está pedindo, ele vai te dar. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se você pedir, ele vai te dar. E naquele momento de conflito, naquele momento de dificuldade, naquele momento de dor, é que o dom da fé vai se revelar na tua vida. Nós precisamos buscar isso, meus irmãos. Fecha os olhos na presença de Deus. Aleluia. Começa a pedir para Ele. Senhor. Pai bendito, os teus filhos estão agora pedindo o dom da fé sobre a vida deles. Começa a operar. Começa a operar, Senhor, esse dom da vida dos filhos. Aleluia, Senhor Jesus. Começa, Senhor Jesus, a operar esse dom no meio da tua igreja. Aleluia. Agora você fique à vontade na presença de Deus. Você pode se sentar, você pode se ajoelhar. Começa agora a buscar a presença de Deus. Fique muito à vontade, por favor. Você está na presença de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te agradecemos e buscamos a tua presença. A tua igreja agora pede, Senhor, o dom da fé. Aquela fé que remove montanhas. Da fé que vê o invisível. Da fé que lida com o futuro, Senhor. E enxerga, Pai, a bênção quando tudo mostra o contrário, Senhor. Que quando a lei da física diz que aquilo não é possível, Senhor, o dom da fé diz que é possível. A mesma fé que fez, Senhor, aquele machado flutuar, Senhor. E lavar da suja. A fé que fez, Senhor Jesus, o sol parar. A fé que fez, Senhor, o rio, Senhor, um mar se dividir no meio para o povo passar. A fé que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, meu Deus. E balachuri caladache. A fé que ressuscitou Lázaro, meu Deus. A fé que fez Davi vencer todas as batalhas, Senhor. A fé que fez derrubar, meu Deus, Golias. Meu Deus, o dom da fé, Senhor, que faz uma montanha ser transportada da terra até o meio do mar, meu Deus. A fé, Senhor, que contraria a medicina, Senhor, e faz a ciência se envergonhar. A fé que cala o médico, livra da sua vida. A fé, Senhor, que faz o crente, Senhor, ser vitorioso. A fé que faz, Senhor, o dependente de drogas e do alcoolismo simplesmente se levantar de manhã e dizer: eu não preciso mais disso. Senhor, nós pregamos a tua palavra agora, Senhor, e a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. E os teus filhos ouviram essa palavra. Então começa a brotar em seus corações, meu Deus. Começa a brotar em seus corações esta fé. Mas a fé sobrenatural, Senhor, que vem no momento da angústia, da dificuldade e que determina a bênção e o teu reino, Senhor, sobre a tua igreja. Glorifica, Senhor, a tua igreja. Glorifica o teu filho através da tua igreja, meu Pai. Através destes dons, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Você que está sentado, você que está de pé, também na mesma maneira. Onde você nunca mais vai fazer nada na tua vida que não seja por fé. Você nunca mais vai trazer uma lembrança ruim a Deus. Porque tem credulidade para as lembranças ruins a Deus. Mas a lembrança da queda do homem do Éden, quando Adão descreu de que Deus era o Senhor para fazer ele um homem feliz, e que ele não precisava andar sozinho, errante por esse planeta. Adão descreu. Sem fé é impossível agradar a Deus.